Boa noite, Bill. Boa noite, Key Rock Tribe. Vocês estão em Cachoeiras, Cachoeira, Bahia, na praça da 25. Thank you. diretamente aqui de Cachoeira. Eu tô com meus amigos aqui de bobeira. Tipo aqui é a terra da capoeira. Se lhe der um mole, você toma o bote, vai levar rasteira. Sabe como é que é, né? Os beats tá aqui, então é só fé, né? Seguindo aqui na caminhada, na carreata, a gente segue na batida, embaçada. Tipo com os turcos, eu tô maluco, eu não tomo susto, é. A gente rima em qualquer ritmo, né? A gente é tipo, tem um swing da Bahia, fé. Que quer soltar, é só se largar. Abriu a banda e voou pelo ar. E vou voando, né? Eu vou voando pelo céu. Eu observo lá de cima que todos somos em pé. Seguindo e possuindo, adquirimos o conhecimento e retribuímos. E compartilhamos e evoluímos. É um sonho que eu tenho, mas ele é genuíno. É, não é pra gênios, mas eu entendo que tem o meu próprio.